ça va bien? T'as tout bien? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Eh oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmo Liao canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança, o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portugaise. O grupo 25 de abril para animar o baile. O grupo 25 de abril nous fera danser jusqu'au petit matin. On vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, contamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Oito horas e quatro minutos, boa tarde, bem-vindos às ondas de Flashback, até às 20 horas. O meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar lado a lado consigo na melhor das sintonias, a sintonia da Rádio Arc-en-Ciel, bien sûr. Isto agora vai ser misturado português e francês. Rasgados por cantos e hortelãs, deitados nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados, bebemos dos lábios, frescos gelados, selamos segredos, saltamos rochedos em cama. Oito horas e cinco minutos, hoje é o dia 28 de janeiro do ano da graça de 2023. Como eu vos dizia ainda há pouco, meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar lado a lado convosco na melhor das sintonias, sem dúvida nenhuma. Até cerca das 20 horas, mais coisa menos coisa, são duas horas para estar lado a lado consigo. Espero que goste. Aqui continuamos ainda em português. Vamos misturar muita coisa neste flashback. Sayago Blues, o time dos Chutos, o Rui Veloso, Sacré Mélange. Fui e deixo este rio, mirando ao Araí. Sob a toeira e o frio, vagas para brotar vinho. Sonhei que era um Mississippi. Me fizeram no pinhão. Faz doer e dá prazer. E eu sei. procurar num olhar o amor que me sorria. Estou só de alma vazia. Outro dia sem cor que me pintasse de amor com o fogo da paixão. Quem eu quero não me quer e a quem me quer não me dou. Prisioneira deste medo de me perder, de voltar a dar de mim e outra vez te vender. De um amor que faz doer e dá prazer. Vamos ver os foguetões levantar. rasgar as nuvens, rasgar o céu. Um dia eu ganho totobola, ou pego na pistola, e que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti, e que eu morra aqui. Se um dia eu não te levo à lua, nem que eu roubo a lua só para ti. Porque assim nós continuamos em português, como convém, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. E vamos mudar completamente de registro. E quando eu digo completamente, acreditem, é mesmo completamente que nós vamos mudar de registro. Querem apostar? Quem não gosta? Ah, destes nós gostamos todos e muito. Chutes e pontapés. E agora, quem é que me conta histórias? A cabeça na almofada e desfile. esquina. A vida só tem um problema, o ácido com muita se inclina. Na cantareira baixa, da baixa cantareira, conhece os flipados todos. Estamos de volta depois de... Agora tinha vontade de dizer, como se dizia antigamente. Antigamente nós, nos inícios da rádio, dizíamos que eram duas sem tirar fora. Pronto, e foram. Efetivamente, sem parar, foram duas com chutes e pontapés. E esta segunda foi efetivamente aquela reprise muito bem feita de Rui Veloso. Chico Fininho, o rei do rock português. Ele é efetivamente com o vinho do Porto, cada vez melhor. Quem deixa saudades também, somos o HF. Esta é a Rua do Carmo e fez também parte da minha juventude. É mesmo, olha como erro do Carmo, eu já me enganei aqui assim no botão e tudo, isto realmente nem parece nele. Vocês sabem que ainda só se passou meia hora e que eu, de todas as maneiras, dá-me a impressão que acabei de começar. Isto foi um bocado estranho também a maneira como eu disse, porque acabar de começar também não tem muito a ver, não é? Mas não faz mal, não faz mal. Nós por aqui assim vamos continuando e temos ainda muito, muito para ouvir, porque como eu vos disse anteriormente, eu vou estar lado a lado convosco hoje até às 20. Dá-me a impressão que comecei agorinha mesmo, há 5 minutos, e já viajei tanto no tempo. Um beijinho muito grande para o Henrique, que nos está a ouvir e que pelos vistos também está a gostar. Esta intemporal. Toda a gente conhece esta também, estamos de acordo. Have you ever seen the rain? 96.2 FM, la radio qui nous aime. Até às 20 horas. Isto hoje é só o princípio, a emissão número zero, vamos dizer assim. A emissão experimental, está bem? O nome desta emissão, fique-se bem. Flashback. E no flashback, ils vont jusqu'à hier, mais là, celle-là. Son commentaire, quoi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. l'essentiel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Et bah oui, du soleil, plein les oreilles et toute l'année en plus, hein? Pouco importa o tempo que faça. Pouco importa o tempo que faça. E é isso que é bom aqui. Estamos sempre quentes, ao menos no nosso coração. E enquanto pudermos fazer este flashback da nossa vida, de voltarmos a quem nós éramos, que bom. Quero pintar a minha vida de todas as cores. Quero pintar por ti. E quando chegar o momento, deixa-te pintar. Deixa-te levar, deixa-te pintar. Aproximamo-nos a passos largos do sinal horário das 19 horas e por aqui flashback que vai continuar ainda até às 20 horas com muito gosto e com todo o prazer. Mais uma para o flashback. Rádio Macau, amanhã. Amanhã é sempre longe demais, por isso sabe, viva ao presente, esqueça o passado e ignore o futuro, porque só a Deus pertence. E o que eu lhe posso dizer é que hoje, aqui, neste lugar, neste preciso momento, sabe que mais? É bom demais estar consigo. É bom demais. Fique por aí. Pela janela, mal fechada, entre já a luz do dia, morre a sombra. Passa muito, muito bem. Depois dos Rádio Macau, com este Amanhã é Sempre Longe Demais, já passa o Esquinta do Bill. Ixi, o que eu dancei ainda ao som disto. E já não vinha 15 anos, não é? Já não vinha 15 anos. Para se estivesse. Ai, que saudades. Nossa, estou a precisar de férias. Tenho que ir ao país. Porque já é o bledo. Quem disser que a música portuguesa não é audível e que não é boa, oh minha gente, quem diz isso não sabe do que fala, estamos de acordo. Não há povo como o nosso, não há música como a nossa. A única das amantes, arrepias-te à chegada da escolha que traçaste na procura de alguém, não sabes ser. Ser um novo dia e sentir medo de eu nunca chegar. Quem gosta de saber das coisas da vida e do mundo, bom, para já, já são 19 horas e 1 minuto e eu esqueci-me do sinal horário das 19, mas não se perca nas horas, está bem? Não se perca que eu não deixo perder-se, não, de maneira nenhuma, eu sou muito certinha, quando estou a dormir, claro, como é óbvio. Vamos para os principais acontecimentos registados no dia 28 de janeiro, que é, para quem não sabe, o Dia Europeu da Proteção de Dados. É isso mesmo. E se você não sabia, fica a saber que em 1547, no dia 28 de janeiro, morre aos 55 anos Henrique VIII de Inglaterra e sucede-lhe o Eduardo VI. Está bem, pronto. Depois, em 1641, realizam-se as primeiras cortes portuguesas após a restauração da independência em 1640. Em 1808, são as invasões francesas, é verdade. 28 de janeiro de 1808 são as primeiras as invasões francesas e os portos do Brasil abrem-se ao comércio internacional. Ainda mais uma pequena curiosidade. Em 1835, foi o casamento da Dona Maria II com o príncipe Augusto do Liechtenstein. Eu lembro-me que o meu pai era muito engraçado quando dizia Liechtenstein, ele dizia outra coisa, mas eu não o posso dizer aqui. Mas tipo, também não tinha nada a ver com isto tudo. Duas seguidinhas sem parar, ok? Homenagem a António Variações, O Corpo é que Paga e A Canção do Engate. Como não poderia deixar de ser. E é com esta mesmo que nós começamos. Canção do Engate, para ouvir e gostar. Que é uma noite para passar. Porque não vamos dormir, porque não vamos ficar. Se você continua aí desse lugar,

folhas sempre a cair e a chuva faz os prédios ruir. No inverno o Natal é barril, no inverno andei gripado e febril. No inverno é verão no Brasil e na Suécia suicidam-se aos mil. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é querer. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é querer. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Qual é Vamos continuando em português, como convém. Isto é mesmo a emissão experimental, mas não faz mal. Está-se bem, está tudo tão bem. Sempre, sempre muito bem. Lado a lado consigo, na melhor das sintonias. Rádio Arc-en-Ciel em 96.2 FM. Se você quiser falar connosco, não hesite. Eu estou deste lado, daqui assim. Você pode sempre ligar o 02-38-43-48-00. Eu repito para o caso de você não ter tido tempo de anotar ou para o caso mesmo de não conhecer ainda de cor e salteado o número de telefone da Arc-en-Ciel. 02-38-43-48-00. O meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar lado a lado consigo até às 8 da noite. Para ouvir mais uma grande voz da música pop-rock portuguesa, Lena D'Água com as Banda Atlântida. E esta também passava imenso na rádio na altura. 1982. Onde é que eu estava? Yeah. nós continuamos nestas ondas da rádio até às 20 horas. Vamos recordando um pouco de tudo, sempre dentro do mesmo espírito. Mas para esta última meia hora vamos acalmar um pouquinho com o andamento e a mistura do francês e do português. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. A melhor rádio do mundo, sem dúvida nenhuma, porque é a nossa rádio. E não há melhor do que estarmos em casa e sentirmos em casa, especialmente quando faz assim tanto frio. E o aconchego de saber que você está aí, desse lado, e que eu não estou sozinha de todos. Vamos continuar com a boa música até às 8 da noite e depois por aí fora também, porque Radio Arc-en-Ciel se non-stop. E vamos continuar exatamente com Love Kills e Freddie Mercury. Give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. De atualidade, não é, Fox? Freddie Mercury com os Queen, Love Kills. E já que entramos na reta final desta emissão zero para Flashback, volto a recordar-lhe que o meu nome é Carla Gamboa e que, a partir de agora, todos os sábados você vai ter que me aturar. É assim a vida e é por rien, não posso fazer nada porque adoro estar aqui, adoro estar consigo. Portanto, a partir de hoje, vocês vão me aturar. Se quiserem, claro, mas eu acho que sim, acho que está-se tão bem aqui. Para as despedidas, quero ainda dar-lhe aqui assim mais algumas recordações das efemérides para este dia 28 de janeiro de outros anos. Portanto, as efemérides, o flashback de coisas que se passaram neste mesmo dia, mas em anos diferentes. Você sabia que em 1887, neste mesmo dia 28 de janeiro, começa a construção da Torre Eiffel em Paris, no local da Exposição Universal de 1890. Você sabia que tinha sido hoje que tinha tudo começado, a nossa Torre Eiffel em Paris? Eba, oui. É verdade, foi neste mesmo dia. E que em 1924 morre Joaquim Teófilo Braga, escritor, político, filólogo, professor, militante republicano e primeiro presidente do governo provisório da Primeira República e segundo presidente da República Portuguesa. E ele tinha a linda idade de 80 anos, é verdade. E em 1916, uns aninhos mais cedo, nasceu o escritor Virgílio Ferreira, o autor de Manhã Submersa. Por aqui assim vamos continuar com música, porque faz parte da nossa vida e faz parte sobretudo daquilo que a gente gosta. A valer, a valer, a valer. Eu tinha dito que ia acalmar, mas pronto, eu não acalmo já, já, já. Eu vou acalmar daqui a 5 minutos. Não, menos, menos, por medo. Oh, Iris, oh, mãe! Agora está toda a gente a dançar e a saltar. Ui! Oh, mãe, a quem eu vou te bater? Dá-me um pouco de café. E tu não dizes nada. É carai, é de mãe. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Sur Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Calmando um bocadinho as coisas, até porque está na hora de jantar e já apetece mesmo. Já até se acalmar. A minha balada favorita de todos os tempos. Cantada pelo Bruce Springsteen. Never meant to cause you any pain. Bruce Springsteen com Purple Rain. I only wanted to see you laugh. Purple rain. for something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't make up your mind. Purple rain, purple rain, purple rain.

E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. A chuva prazer ter estado lado a lado consigo durante estas duas horas. E a partir de hoje, já sabe, todos os sábados, a partir das 18, nós temos encontro marcado aqui, na melhor onda, 96.2. Follow the Moscow, down to Gonky Park, listening to the wind of change. Fiquem bem, sejam felizes e até sábado, se Deus quiser. Soldiers passing by, listening to the wind of change. va bien? T'as tout bien? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Et oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmel Yao canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança, o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portuguesa. O grupo 25 de abril para animar o baile. O grupo 25 de abril nos fará dançar jusqu'au petit matin. Vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, comptamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Antes dos serviços mínimos entrarem em vigor. Ou não há governo, ou há governo com o Chega, avisa André Ventura na convenção do partido que decorre em Santarém. Este domingo, no continente, continuação de tempo frio, com céu pouco nublado ou limpo e formação de geada. Madeira com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. E nos Açores, também aguaceiros fracos e pouco frequentes, mas com céu e com boas abertas. A esta hora, o Porto está com 10 graus, estão 11 em Lisboa, Faro está com 12, Ponta Delgada com 14 e 16 na cidade do Funchal. Notícias na Antena 1, edição das 7 com Marta Pacheco. Já falta pouco para o apito inicial para a final da Taça da Liga. A partir das 19h45, Sporting e Porto vão lutar pelo troféu no Estádio Municipal Magalhães Pessoa, em Leiria, que terá a casa cheia. José Pedro Pinto, boa tarde. Já se sabe quem é que vai jogar de início? Boa tarde, Marta. Já com 11 iniciais, quer de Rubén Amorim por parte do Sporting, quer de Sérgio Conceição por parte do Futebol Clube do Porto. Vamos começar pelo 11 do bicampeão da Taça da Liga em busca do trio. Sporting Clube de Portugal com a Adan na baliza. Três centrais com Inácio Coates e Mateus Reis. Porro à direita. Confirma-se a titularidade do espanhol que poderá estar de saída do Sporting, sendo que à esquerda estará Nuno Santos. No miolo do terreno, no meio-campo, Ugarte e Morita. Daí para diante, Pedro Gonçalves e Marcus Edwards em apoio a Paulinho. Quanto à equipa do Porto, mantém-se Cláudio e o Ramos na baliza. À sua frente um quarteto defensivo formado por João Mário, Pepe, Marcano e Wendel. Linha média para Otávio, Uribe, Eustáquio e Wenderson Galeno. Na frente Taremi e também Pepe. Árbitro da partida da Associação de Futebol de Braga, o advogado de 35 anos João Pinheiro. Casa a encher-se, casa a compor-se. Lutação esgotada para esta 16ª final da Taça da Liga, que arranca dentro de menos de 45 minutos aqui na cidade do Lixo. Este é um jogo que terá relato em direto aqui na Antena 1, a emissão especial arranca já a seguir este noticiário. O Stop espera agora que Marcelo Rebelo de Sousa tome uma posição. Uma delegação do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação esteve esta tarde no Palácio de Belém, no final de uma manifestação que juntou milhares de professores e de pessoal não docente que gritaram várias vezes "não paramos". O coordenador do sindicato, André Pestana, diz que a neutralidade nesta situação, que diz ser de injustiça, é escolher o lado do opressor. André Pestana deixou ainda um apelo para que no início da próxima semana, antes de haver serviços mínimos, professores e pessoal não docente parem e encerrem as escolas de norte a sul do país, João Turgal. Foi esse o desafio, tudo parado, de norte a sul do país, já em termos de escolas, foi o desafio deixado pelo coordenador do Stop. A resposta imediata que iremos dar aos serviços mínimos é já na próxima segunda e terça-feira, antes dos serviços mínimos começarem. Parar e encerrar as escolas de norte a sul do país, em todo Portugal. Tudo, tudo tem que parar. Desafio deixado pelo coordenador do Stop, André Pestana, que deixou que muitas críticas aos restantes sindicatos, apesar da FENPROF ter rejeitado os serviços mínimos, ter criticado esta opção do governo, André Pestana deixou críticas à FENPROF e à FNE e aos restantes sindicatos da educação. Estamos a assistir a um ataque sem precedentes ao direito à greve na educação. E é estranho que nenhum outro sindicato, federação na área de educação ou nenhuma central sindical se tenha solidarizado connosco perante este ataque. É muito estranho. Crítica deixada por André Pestana, depois de ter sido recebido no interior do Palácio de Belém por Isabel Alçada, uma ex-ministra socialista, hoje assessora de Marcelo Rebelo de Sousa, conselheira na área de educação. Ora, André Pestana recordou o acordo feito em 2010 com os restantes sindicatos, rejeitando esse acordo e dizendo que com o stop esse acordo não seria possível. E disse-lhe, olhos nos olhos, o stop nunca assinaria tal acordo sem antes isto ser sufragado democraticamente por quem trabalha na escola. O desafio deixou, a ideia deixada por André Pestana, que também pediu a Marcelo Rebelo de Sousa para tomar uma posição ao lado dos professores neste conflito. Isto há cerca de uma hora, estas palavras do coordenador do STOP. Nesta altura estão apenas aqui algumas dezenas de professores numa praça Afonso de Albuquerque que contou com milhares de docentes e não docentes neste protesto que terminou há cerca de meia hora. Os serviços mínimos, recordo, entram em vigor a partir do dia 1 de fevereiro. Quarta-feira. Em Viseu, num evento com militantes do Partido Socialista, António Costa também abordou esta matéria, apelou Joaquim Reis à negociação. Enquanto eu for presidente do Chega, se eu for eleito presidente do Chega, como penso que serei esta tarde... Não é este o som que queremos ouvir, vamos em direto ouvir o Joaquim Reis, agora sim. António Costa apelou à negociação na característica do diálogo que diz marca esta sua maioria, negociação nomeadamente com os professores, para alterar, por exemplo, o modelo de contratação, para que a vinculação seja mais rápida e não haja professores a ficar a dezenas ou centenas de quilómetros de casa, colocados numa escola quase que de forma aleatória. Mas para isso é diálogo. Mas o diálogo tem sempre um fim, que é atingir um objetivo. Uma maioria de diálogo, que frisou aqui António Costa, perante uma sala disposta em círculo, ocupando ele a arena central, um governo que privilegia o diálogo, mas que é de maioria. Porque assim os portugueses quiseram, afirmou António Costa, salientando que pode haver percalços no caminho, mas que esses percalços não justificam eleições como os portugueses estavam habituados. Os portugueses não querem eleições de dois em dois anos, e por isso é ver quem tem a maioria ultrapassar os obstáculos e seguir em frente. Essa é a razão da maioria. Ora, em 2026 será a altura de prestar contas finais aos portugueses. Entretanto, afirma António Costa, sente-se na obrigação de ir prestando anualmente contas aos portugueses aquilo que está a ser feito. E são muitos os objetivos conseguidos. A inflação não subiu tanto e até está a abrandar. Os preços de energia estão controlados e não subiram, não dispararam, graças às medidas tomadas pelo governo. Governo que conseguiu até reforços de verbas por parte da União Europeia, na tal bazuca, que ajudará Portugal a sair. E António Costa terminou dizendo que pode ficar com os músculos duritos, porque esta é uma corrida que é uma maratona e não um sprint de 100 metros. Mas a maratona, em 2026, chegará à meta e estará pronto para continuar a correr. António Costa, numa sessão do Partido Socialista em Viseu, a sessão prestar contas. Ou não há governo ou há governo com o Chega, é o que disse esta tarde André Ventura sobre um cenário em que o país regresse novamente às urnas. O líder do Chega rejeita liminarmente uma geringonça de direita e dá apenas duas hipóteses para o futuro. Enquanto eu for presidente do Chega, se eu for eleito presidente do Chega, como penso que serei esta tarde, não haverá, isto é importante que saibam isto antecipadamente, não haverá nenhuma geringonça de direita em Portugal. Pelo menos que o Chega seja parte. Mesmo que a direita se tenha maioria? Não haverá nenhuma geringonça de direita. Só há duas hipóteses. Ou não há governo, ou há governo com o Chega. Não há outra hipótese para além disso. André Ventura, em declarações aos jornalistas, antes de votar para a liderança do partido na Convenção Nacional do Chega, que decorre em Santarém, as urnas fecharam às 6 da tarde. Ventura é candidato único. Edição das 7 com Marta Pacheco, num simultâneo com a RDP África, a RDP Internacional, a Antena 1 Madeira e a Antena 1 Açores. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Anos depois, recordamos com Rui Pato, Otávio Sérgio, Júlio Pereira, Francisco Fanhães, Rui Júnior e Sérgio Azevedo, os momentos memoráveis que passaram em palco com José Afonso. O disco Ao Vivo no Coliseu, gravado a 29 de janeiro de 1983, registra a última grande apresentação de um compositor, músico e intérprete único. Este domingo, depois das 7 da tarde, José Afonso Ao Vivo no Coliseu, 40 anos depois. Amadeu, inspirado na vida do pintor Amadeu de Sousa Cardoso. Amadeu? Faz comigo. Amadeu, um filme de Vicente Alves do O. A arte é um produto imbuído da natureza. Com Rafael Moraes, Ana Lopes, Lúcia Muniz, Rogério Samora e Eunice Munhoz. Estás a pintar o quê, Amadeu? Em exibição, só nos cinemas. Um filme, Antena 1. Fado Cravo, com Aldina Duarte. Uma conversa em que a experiência de cada convidado, com a vida e com a arte, faz uma noite de rádio. Esta semana com Maria Rueff, atriz, comediante, com a graça e o drama da vida inscritos nas suas personagens. Fado Cravo, com Aldina Duarte, onde o fado é ponto de partida e de chegada. Segunda-feira, depois das 11 da noite. Antena 1. Caminha e Paredes de Coura, 102.9. Começa agora a emissão de esporte. Vamos acompanhar a final da Taça da Liga. Boa noite, sejam bem-vindos à emissão mundial da Antena 1. Atenções concentradas no clássico Sporting Futebol Clube do Porto, da final da Taça da Liga, no Estádio Municipal Magalhães Pessoa, em Leiria. Venham daí, há futebol e muito mais para conferir nesta emissão mundial de desporto. Estamos em simultâneo com a Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores, RDP África e RDP Internacional, bem como dezenas e dezenas de estações que se ligam na Rádio Pública Portuguesa. Desporto, Antena 1. Antes de nos fixarmos no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para essa grande final da Taça da Liga, há uma notícia importante para o judo português. Bárbara Timo conquistou esta tarde a medalha de ouro no Grand Prix de Portugal, em Almada. Vamos contar-lhe mais sobre este título no judo português daqui a pouco, até com declarações de Bárbara Timo. Desporto, Antena 1. Vamos sem demoras para o estádio Magalhães Pessoa. Chega hoje ao fim a 16ª edição da Taça da Liga. Apenas 5 equipas venceram a competição. Hoje poderemos ter uma sexta, o Futebol Clube do Porto ou o Sporting, vencer a competição pela terceira época consecutiva, conseguindo a quinta vitória. Nesta edição tivemos uma estreia, o Torriense foi a equipa número 53 a participar na Taça da Liga. O primeiro jogo desta edição foi o Penafiel 1, Moreirense 2, o último será este Porto Sporting, ou Sporting Futebol Clube do Porto, se preferirem. Roberto do Penafiel fez o primeiro golo desta edição. Onyema Aechi, do Boa Vista, fez o golo 2000 de sempre na história desta Taça da Liga. Vamos ver quem irá marcar o último. Paulinho chegou aos 20 golos na competição, o avançado